começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil, Portugal, Paraguai, alô, rede! Para mais de 100 emissoras, a partir de agora, o programa Carlos Pitty está no ar. Forte abraço a você, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela paciência também. É sempre bom estar aqui, ó, juntinho, pertinho, né? A gente conversando, batendo aquele papo, tocando música e matando saudade. Tem música pra matar saudade? Tem. Tem os sucessos do momento? Tem também. Tem bate-papo com os artistas? Tem também. Entrevista exclusiva, aliás, daqui a pouquinho. Tem também a Carla com os lançamentos, tem a Miroca com as novidades do mundo artístico. Tudo, tudo no programa Carlos Pitty na próxima hora. Começando, Carlos Pitty, assim, ó. Essa aqui, ó, pra matar saudade, hein? Carlos Pitty, Vagalume. Chega a noite é que eu sinto a sua falta. A saudade mata e o coração desaba. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cada estrela no céu que eu vejo leva o teu olhar. E a mão pro alto assim vai. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Sou vagalume no luar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração. Céu, eu vejo, lembro teu olhar. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cuida eu. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração. Grande abraço a você. Acesse o meu site, carlospitty.com. Você pode ver as entrevistas lá, minhas composições, minhas músicas, enfim, tudo no site, carlospitty.com, tá bom? Conto com você, vai ser bom demais. É, vamos trazer música? Deixa, já tem a Carla chegando com os lançamentos da semana, né? Agora tem Jorge, Henrique e Cristiano. Essa música é a autoria do Jorge Henrique. Ah, eles vão estar aqui semana que vem no programa. Semana que vem você vai... Olha, gente, fiquem ligados. Semana que vem, um bate-papo exclusivo com essa moçada aqui, ó. Jorge, Henrique e Cristiano. No programa Carlos Pitty. Vem, amor!

você. Só você. Muito obrigado, gente. Valeu, Zé Rodolfo. Valeu, Jorge Matheus. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas, os melhores artistas estão aqui. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar num potencial vasto público, fora deste polo académico. Confira, Rádio E-Play, às terças e sextas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Está a precisar de se acalmar? De se reencontrar com um equilíbrio emocional desejável para se manter bem durante todo o dia? Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe Naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente, só no Canal 2, da Antena Web. Ouvintes do Brasil e de Portugal, quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo, Carlos Pitti. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Brasil, alô, Portugal. Eu sou a Fátima Leão. Eu também estou com o Carlos Pitti. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Alô, Carlos Pitti. Aqui é o Cebado Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Um abraço, aliás, dois, três, um monte de abraços a você que tá aí ligado comigo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. É bom estar aqui com você, aqui na sua rádio, com o programa Carlos Pitti. Vamos trazer agora a Carla Ribeiro com os lançamentos da semana. Alô, gente! Programa Carlos Pitti, mais uma semana no ar e eu tô chegando aqui pros lançamentos. Vou começar falando da dupla Diego e Diogo. Os irmãos matogrossenses cresceram com a música sertaneja correndo nas veias. Desde o início da carreira na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, eles surpreenderam a todos pelo enorme talento, chegando posteriormente a um grande e inevitável sucesso, que pôde ser confirmado ao lançar seu primeiro CD em 2003. Em 2007, a gravação de um grande DVD, contando com muita qualidade e profissionalismo, a dupla levou um público de mais de 30 mil pessoas. Respeitados pela crítica e amados pelo seu público fiel, Diego e Diogo, com muita humildade e dedicação, se tornou e vem se tornando cada vez mais referência de sucesso e conquista. Vou lançar a nova música de trabalho dos meninos aqui. Diego e Diogo, Ladrão de Beijo. Lançamento, lançamento. Se eu te roubar um beijo e você não gostar, aqui na minha boca você pode me pegar. Se eu te roubar um beijo e não te devolver, amor, não tem problema, você pode me prender. Já faz muito tempo que eu tô te querendo, te filmando. Seu bonitinha, toda patricinha se achando. Tá na balada, fica o tempo todo dando mole. Se vou pra cima, você corta o crime e depois foge. Cuidado comigo, menino, sou bandido. Te pego de jeito, eu sou ladrão de beijo. Se eu te roubar um beijo e você não gostar, aqui na minha boca você pode me pegar. Se eu te roubar um beijo e não te devolver, amor, não

Semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo. Beleza, Carlinha. Já já tem entrevista exclusiva agora, tem pra você. Entrevista com os artistas aqui, aqui no estúdio. Pra mais de 100 rádios Brasil, Portugal e Paraguai, pra toda a nossa rede, obrigado. Agora tem música pra matar a saudade, vamos embora, agora. Zezé de Camargo e Luciano, coração na contramão. Oh, coração chonado demais. Matando saudade. Casa, dei de cara comigo. Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de adeus. Te procurei no meu peito, eu estava sozinho. Faltou teu. Faltou o teu corpo no meu. Saí pela cidade louco de saudade, chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na acesse www.carlospitt.com ou www.youtube.com/carlospittoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Hoje, tô recebendo aqui no estúdio essa rapaziada, esses meninos que tem uma história bonita na música sertaneja, né? Muita história pra contar, muito sucesso, e é com prazer que a gente recebe hoje aqui meus amigos do Duque da Laura. Tudo bem? Prazer, garoto. Seja bem-vindo. Olá. Prazer. Tudo bem? Graças a Deus, é um prazer estar contigo. Do Duque da Laura correndo bastante? Trabalhando, lançando música nova, né? Estamos com a música aí, um Jantar com Jesus. E lançando também o DVD, né, que saiu agora, o DVD do Duque d'Alvanha. E é um trabalho difícil, mas a gente está viajando o Brasil inteiro. Duduca pegou uma fase, né, que se juntou a você, mas assim, o Dalvan, quanto tempo de estrada, desde o comecinho lá, Dalvan, toda a sua história aí? 34 anos. Só? Só. Quantos discos vendidos em toda a trajetória do... 7 milhões de discos vendidos. 7 milhões? É. Rapaz, é história pra contar, hein? E você, Duduca, assumindo esse posto, assim, qual é a responsabilidade pra você? Então, rapaz, eu que era um cantor da noite, né? Cantava na noite lá de Londrina. Aí cantava as músicas do Duque Dalvan. Quem diria um dia eu ia fazer duplo com o Dalvan, né? Nunca se passava. É, você vê, são as voltas que o mundo dá, que a vida da gente se transforma de uma hora para outra, de um ano para o outro, de um dia para o outro, não é? Verdade. Então você vê, hoje eu faço duplo com o Dalvan, tanto as músicas que eu cantava há 15 anos atrás. Você é paranaense? Sou paranaense. Não vou aumentar, né? Não, falei 15 anos. Mas fala pra mim assim, qual é a sensação de repente você de um músico da noite, de um fã, cantar, interpretar as músicas de Dudu e Dalvan e daqui a pouco você está no posto do... Não, mas ele dupla. Também tinha uma dupla, né? Não sei, não, certo. Já tinha uma dupla. Mas não, eu digo cantar com você, que ele... Eu entendo o que você está falando. Então, é uma responsabilidade. Foi uma responsabilidade muito grande no primeiro show. O primeiro show foi uma loucura, porque o Dalvan me ligou, ó, já vamos fazer o primeiro show dia 8, eu me lembro ainda, dia 8 é a semana que vem. Então não deu pra gente ensaiar quase nada. Mas você conhecia o repertório? Conheci, claro. E mesmo que você conheça, sim, o repertório, o nervosismo deixa você... É que a história do Duque Dalvan é muito grande, né? Então, e aí eu peguei e saí de... Nós fomos... Eu lembro até hoje que o primeiro show foi em Novo Horizonte, São Paulo. E eu fui com o meu carro. Eles foram de São Paulo pra lá, ele foi com a banda, e eu saí de Londrina e fui com o meu carro. Meu, foi uma loucura. Cheguei a levar uma multa no caminho. É mesmo? Nervoso. Foi o primeiro show. E pé pesada. Foi muito nervoso. Eu parei no palco, fiquei preparado, né? Não mexia nem. Então. E o Dalvan, ele correspondeu lá no primeiro show? Como é que foi? Não, eu já conheci ele cantando, né? Nós fomos no... A gravação do DVD da nossa amiga Eliane Camargo, e eu vi lá ele falando, né, como locutor, fala bem e tal. É, e vi ele cantando também, que tinha a dupla dele, né, cantou lá, que até então não sabia, né. E eu até achei que ele era o segunda voz. É. Eu era a primeira voz. E era a primeira, mas foi bom, né, porque aí ele aguenta chegar nas alturas junto com a gente, né, porque claro, nos aguda aí, né. Sim. E geralmente os segundas vozes que já cantaram comigo, geralmente não consegue chegar a fazer os agudos. Tem o perfil de segunda voz e fica no segunda voz. Né? É. Mas que então, bom, vamos brincar então? Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei e me entreguei, anulei minha vida pra viver a sua, e você não quis. Me disse adeus qual a noite com os seus mistérios, levou os sonhos meus. Ah, te amo, chorei, como eu chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso. Apesar deste fracasso, me sinto leve e sou. Pra ir em busca de você, feito uma nave no espaço, num pedacinho de nuvem, pra remontar meus pedaços. Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei. Me entreguei, anulei minha vida pra viver a sua. Ah, e você não quis. Me disse adeus igual a noite com os seus mistérios, levou, levou os sonhos meus. E amor, chorei, chorei, como eu chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso. Apesar deste fracasso, me sinto leve e solto pra ir em busca de você. Feito uma nave no espaço, num pedacinho de nuvem, pra remontar meus pedaços. De amor chorei, chorei, como eu chorei. De amor chorei, chorei, como eu chorei. Tudo que dava, e esse momento da música sertaneja? Você acha que o romantismo deu uma paradinha, como é que é? Agora tá voltando, como que vocês veem nesse momento da nossa música sertaneja? Ó, eu acho o seguinte, a música romântica não cai, não acaba nunca, porque o estilo do Bruno e Marrone, por exemplo, os meninos aí, sucesso Brasil inteiro, é romântico, né? Tem muita gente, o Jean Giovanni é romântico, né? Então, muitas duplas cantam no romântico, os próprios meninos que voltaram agora, o... Qual é o nome da dupla lá? O Edson Hudson, né? Edson Hudson. É verdade. Então, mas aí tem a moçada aí que gosta do batidão, do chacoalho, etc. Não, mas cada um tem uma opinião sobre isso, né? Se você for perguntar no meio sertanejo, cada um tem uma opinião sobre isso. Tem aqueles que gostam de falar a verdade. Eu, por exemplo, eu gosto de falar a verdade. Eu, pra mim, o momento não é um momento. É um momento que eu tô enfiando de goela abaixo com as pessoas. Então... quem é sucesso é quem está pagando mais. Porque a mídia, quando era, desculpa cortar o Dudu, a mídia, antigamente, nós gravávamos um trabalho e ele estava para sair no mercado, então as gravadoras, assim, eram sediadas pelas rádios do Brasil inteiro. Ô, quando que vai sair o trabalho do Dudu Vidalvão? Manda para mim, né? Aí então eles usavam fazer uma blitz nacional, que era para ninguém furar. Pra ninguém tocar um antes do outro. Então as rádios tinham aquele exato horário onde ia ser lançado uma blitz nacional de Dudu Vidalvão, quem quer que seja da época. E só se gravava quem tinha realmente talento. Entendeu? Quem tinha talento hoje não. Hoje em dia você sabe que o recurso da internet, tem um recurso do computador, que você pega uma voz, o cara foi lá e desafinou um monte. Aí você vai lá no programa, ele resolve tudo. Dele, resolve tudo, vai no rádio, o patrocinador dele tem muito dinheiro, banca, pai. E às vezes é pai mesmo, né? Às vezes o pai tem muito boi, muito, né, entendeu? É um patrocinador. Eu vou investir no pororó aí no menino, que ele canta mais ou menos bem, né? Aí com aquela mídia que hoje. 80%, vou dizer 90%, nem sei, mas é paga, né? Então já tem, os caras já mandam passar no departamento pessoal, né? Então é complicado. E você, comercial, olha. Você que tomou muito tempo no rádio antes, tinha aquela magia da espera do novo disco, trabalho. Eu que fazia rádio, eu corria atrás do artista. Quando saía, por exemplo, eu assistia lá o Fantástico, aí tinha aquela música do Fantástico. Lá no outro dia eu queria ser o primeiro a tocar. Não tenho tempo a perder, passar a noite assim, ouvindo você falar de alguém pra mim. Eu não tenho coração de ferro, eu não sou de outro planeta não. Deixa eu tocar a sua pele, deixa eu entrar na sua vida. Sem você não tenho rumo, eu sou uma nave perdida. Eu não queria ser assim, apaixonado por você. Eu só queria te ajudar, ser seu amigo até o fim. Eu não queria ver você apaixonada por alguém, alguém que só te faz sofrer e não quer nada com você. Coração de mulher é frágil, feito vidro, pode se quebrar quando cai no coração de um homem que não sabe amar. Coração de mulher é frágil, feito vidro, pode se quebrar quando cai no coração de um homem que não sabe amar. Ser assim, apaixonado por você. Eu só queria te ajudar, ser seu amigo até o fim. Eu não queria ver você apaixonada por alguém, alguém que só te faz sofrer e não quer nada com você. Coração de mulher é frágil, o peito, vidro pode se quebrar quando cai no coração de um homem que não sabe amar. Coração de mulher é frágil, o peito, vidro pode se quebrar quando cai no coração de um homem que não sabe amar. Quando cai no coração de um homem que não sabe amar. Quando cai no coração de um homem que não sabe amar. Amar. Fica a melhor música, aquela que você imagina uma história. Você começa, fica ouvindo, você fica já imaginando o lugar, né? Assim, é verdade. Não é? Nós temos uma música no nosso novo CD agora, uma música desse estilo. Ela chama-se Atiradora de Elite. Então você começa a ouvir a música e você começa imaginando a história. Então você cria uma história, sim, na sua cabeça, mas ela chama-se Atiradora de Elite. É uma atiradora, tá um bandido no banco. Rapaz, é incrível pra você imaginar uma história ouvindo a música. É, você, por exemplo, pega o Rei do Gado, né? Isso. Você fica imaginando o Rei do Café com o encontro do Rei do Gado, isso, naquela situação, isso, né? Menina porteira? Verdade. Quantas também vezes eu já não imaginei aquele menino em cima daquela porteira? Virou filme, né? Virou. Várias vezes, né? Tem remake. Vocês estão girando bastante, fazendo shows. Quem quiser, de repente, conhecer mais, site, como é que faz? É, entra no www.duduquedalvan.com.br. Lá tem como contratar a gente, tem... Os telefones de contato história também, sim, todos, claro, do escritório, né, da Rita... Rita Carvalho, Produções. Fala com o Renato. E, mas é só discar 011 também, é... 8272-3662, 8272-3662-011. Falar com o Renato, Duduca e Dalvan e banda pra todo o Brasil. Com certeza, moçada. Obrigado, Duduca. Obrigado, obrigado por ter obrigado vindo aqui. Muito obrigado. Compartilhar com a gente o talento, o sucesso, a carreira, a história de Duduca e Dalvan. Obrigado, obrigado. Sempre, obrigado, sempre bem-vindos, viu? Obrigado, obrigado. Eu deixo a critério de vocês pra gente fechar aqui. Pode ser aqui no programa. Obrigado, Duduca. Obrigado, obrigado, Dalvan. Tchau, tchau. Causou espanto, um bandido armado até os dentes invadiu de repente a agência de um banco. Ele fez de refém o gerente e também os clientes que ali se encontravam. Mandou que todos se deitassem, se alguém contrariasse, deitava na bala. A polícia então foi acionada pra essa jornada muito perigosa. Comandante era um jovem tenente, durão e valente, de pouca prosa. Thank you. disparo é fatal. De imediato o banco foi cercado e todos os soldados já de prontidão ordenou que ela posicionasse e só atirasse por precisão. Enquanto o bandido agitava, ela posicionava com tranquilidade, com a arma firme na mão, atirar é questão de necessidade. Enquanto o tempo passava, a coisa complicava, aumentando a tensão. Um disparo e um grito se ouviu, o assaltante caiu sem vida no chão. De repente uma correria, os reféns saíam em meio à confusão. O tenente parabenizou a policial apertando sua mão. Foi alívio pra cidade inteira, o bandido topeira acabou num caixão. Os reféns saíram ilesos, tremendo de medo, mas porém a salvos. O tenente disse a policial, o tiro foi fatal, bem no meio do alvo. Ela disse, eu dispenso elogios, num sorriso frio e a tristeza no olhar. A ação foi bem sucedida, porém a ferida em mim vai ficar. A missão foi cumprida, eu bem sei, mas o tiro que dei varou meu coração. Eu fiz tudo em nome da lei, o ladrão que matei é meu próprio irmão. Programa Carlos Pitt. Palavra da Salvação. Aos domingos, no Canal 2, assista a Show de Jesus, um programa apresentado por Rodrigo de Almeida entre as 22 e as 24 horas, com músicas, orações, pregações, enfim, programa para estar mais perto de Deus. Show de Jesus, aos domingos, entre as 10 e a meia-noite, com Rodrigo de Almeida, Canal 2, da Antena Web. No Canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Beleza, quer mandar um recado pra mim? Manda aí, programa@carlospitt.com. Tem o nosso Twitter, @carlospitt. Tem o Twitter da produção, só se procurar lá no Twitter, programa Carlos Pitt, né? Estamos no Facebook também, no YouTube, tem vários vídeos lá. Procura e acompanha a gente, tá bom? Agora tem a Minhoca trazendo as novidades do mundo artístico. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Vamos às notícias da semana. O Michel Teló lançou uma música e um clipe ao lado do grupo Sorriso Maroto. Trata-se de Parapapá. Michel, que é o dono do principal hit do ano passado, Ai, Se Eu Te Pego, se juntou aos donos de um outro hit que tá fazendo muito sucesso. Assim Você Mata o Papai. E saiu esse barulhinho, que no refrão ainda tem, parece que é um errinho de português, porque eles dizem, o jeito é nós fazer Parapapá. Na verdade, a intenção é usar a gíria É Nós e grudar com um barulhinho pra ver se fica na nossa cabeça. Mas a música não tem nada de muito diferente do que tem por aí. O que vale é a simpatia dos artistas e essa integração entre o pagode e o sertanejo, até mesmo na autoria, que é do Bruno, o vocalista do Sorriso Maroto, né, o Michel Teló, e o Sérgio Júnior. E o Barretão 2012 continua com toda a força sendo assunto na música e na moda. São 57 anos da maior festa de peão do Brasil. Daniel Luan, Chitãozinho Chororó, Gustavo Lima, João Bosco e Vinícius e Victor e Léo, entre outros, já fizeram seus shows por lá este ano. No comentário aqui, a mudança de estilo do show do Victor e Léo, que foram criticados durante um bom tempo por ter um estilo de show meio parado. O repertório foi modificado para que o show ficasse pra cima. E assim a dupla conseguiu segurar o público até as 3 da manhã, apesar do friozinho. E o público nos shows tem ficado entre 30 e 50 mil pessoas, muito mais que a população de vários municípios deste nosso Brasilzão, não é mesmo? E a festa ainda tem contado com várias presenças chamadas VIP, como ex-participantes do Big Brother, atrizes e o ator Márcio Garcia, que atualmente produz um filme com temática dos rodeios. Mas a polêmica dessa semana ficou por conta do Gustavo Lima, que tem sofrido muita crítica por causa do seu comportamento, né? Primeiro apareceu na imprensa a notícia de que seus agentes têm pedido para que não fosse marcado o show de Gustavo Lima e Michel Teló na mesma noite, pois o Gustavo não quer mais dividir o palco com o Teló. Depois noticiaram que o Gustavo andou beijando fã no palco no meio do show e na semana passada ele quebrou uma guitarra e atirou pedaços no público, que acabou acertando uma garota de 10 anos que precisou levar os pontinhos, né? Bom, ele disse em entrevista que está tranquilo, que as críticas não incomodam e que ninguém chuta cachorro morto. Sobre o Michel Teló, Gustavo Lima disse que é amigo e fã e que essa história foi invenção. Sei não. Quanto à guitarra, ele explicou que a intenção era dar uma parte do instrumento para os fãs, não acertar uma criança. É, mas apesar dele ter recebido a menina no camarim, ter dado CDs e DVD autografado para ela, ter pago todas as despesas médicas, o pai da menina entrou na justiça para pedir indenização. E o Gustavo ainda pode se dar mal com essa história. E a boa notícia é que o Pedro, filho do Leonardo, está se recuperando. O Fantástico exibiu um vídeo mostrando o Pedro andando e falando ainda com alguma dificuldade. Mas parece que está indo bem. Que bom. Continuamos na torcida. E a campanha política vem enchendo a programação do rádio e da TV. E no meio de muita criatividade, surgem os jingles com paródias dos sucessos sertanejos do momento. Aguenta, gente. São só 45 dias. Bom, mas quer despoluir um pouco? Então passa lá no www.carlospitt.com e assista o clipe da música Eu Sou o Cara com o Carlos Pitt. Assista também as entrevistas que rolam aqui no programa, vídeos de festas, shows no www.tvcp1.com. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Simbora, moçada. Vamos que vamos. Agora deixa eu trazer o trabalho do Paulo Júnior, composição minha, música do Carlos Pitt que eu componho e eles gravam. Paulo Júnior, diretamente do Mato Grosso do Sul, a 8 ou 80. Alô, São Paulo! Agora é 8 ou 80, hein? Estou cansado dessa sua brincadeira, falsas promessas e palavras ditas por a ilusão. Querendo baixar a poeira, quero dar rumo na minha vida e pro meu coração. Coração, não quero mais viver num bar furado, andando de um lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Yeah. E agora vai o racha, a gente se dá bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. Chegou a hora final, e agora é o

Espero que tenha gostado do programa. Semana que vem eu volto e a gente vai estar juntinho, juntinho aqui, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom, gente. Até semana que vem, tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitty, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.